Senhor, então hoje é dia 21 de setembro de 2014, nós vamos começar mais uma escola bíblica, e hoje nós estamos trabalhando, quero agradecer a Moisés, com muito carinho, com muita gentileza, fez um trabalho aqui maravilhoso, confeccionando as apostilas, né, para que a gente possa desenvolver melhor a partir do material, ok? Gente, olha só, isso aqui é maravilhoso, por quê? Porque você pode e deve colecionar as apostilas. Eu aconselho a você, inclusive, que você tenha um lugarzinho especial na sua casa para que você possa, né, guardar, que você possa... O material que a gente disponibiliza na igreja. Eu estava vendo lá em casa quanto material, não é, nós já... olha que lindo, material colorido, ó, gente. Que excelente, viu, moça? Você jogou, cara. Sim, mas você que imprimiu e trouxe. Eu viajei, precisei desse favor dele. Sempre tão prestativo. Irmãos, eu aconselho que você tenha uma gavetinha na sua casa para você poder botar o seu material, ok? Para você poder... ir lá recorrer fácil, né? Se você botar uma apostila embaixo do travesseiro, uma apostila no seu banheiro, né? Nada contra você estudar no banheiro, eu também estudo no banheiro, às vezes. Mas eu acredito que você vai poder recorrer melhor esse material, ok? Então, primeiro aqui que a gente vai ter, a gente já deu o módulo 1, né? Que a gente trabalhou, terminou semana passada. Agora é o módulo 2, Filosofia Ministerial, tá bom? Tem a apresentação aí bem gentil no começo, depois página 3 tem um glossário aí. Vamos começar pelo batismo, ok? Nós trabalhamos isso aqui bastante no Caleb, né? Para os líderes de grupo, está se preparando. Então aí às vezes não vai estar correspondendo exatamente a página no índice, por causa da fonte, mas está próximo, ok? Sei que vocês estão cheios de boa vontade. Se não for na página 4, até na 5 ou na 6, com certeza vocês acham, ok? Então, batismo cristão. Todos acharam aí? Amém? Achou aí, batismo cristão? Talvez antes um pouquinho. Ah, ok. Pronto, ótimo. Então, na página 4, você vai ter o começo aí, tá bom? Do material. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça da sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Vamos lá trabalhar um pouquinho cada um desses termos para a gente não... ficar aqui no cursinho, que a gente faz de conta que aprende, o professor faz de conta que ensina, né? E na hora da prova a gente dá mal. Então é o seguinte, batismo é um sacramento no Novo Testamento. O que a gente chama sacramento? Nós temos na igreja dois sacramentos. Todos, aí você diz, não, pastor, e na igreja católica tinha 7. Como é isso? O sacramento é um ritual que ele é executado pela igreja com os seus participantes, ou seja, por si mesma, que tem uma função especial, que tem uma função didática, mas mais que didática, mais que de ensino, de marcar a fé que a gente tem, ok? Então, nós temos dois sacramentos instituídos pela Bíblia. Os dois sacramentos, quem poderia me ajudar, quais são? Batismo e ceia. O batismo, então, é um dos sacramentos, tá bom? Sacramento vem de santo, especial. É um momento que a igreja, essa palavra não é bíblica, perdão, não é tirada da Bíblia, embora não fira a Bíblia, não é? Então, o sacramento, que é esse momento especial que a igreja promove, ele tem um valor muito importante, tá bom? O batismo é um sacramento do Novo Testamento. Se você fosse para o Velho Testamento, tinham vários, né? Tinha um catatal de sacramento que eram muitos, mas em Nova Aliança nós temos apenas dois. Interessante, Jesus gostava de resumir as coisas para dois, né? Ele diz, tenho dois no seu nome, ali eu estou. Não é verdade? Ele diz, olha, basta dois mandamentos e nisso se cumpre toda a lei, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo. E deixou também dois sacramentos. Ok? Que é o batismo e a ceia. Tá bom? Instituído por Jesus Cristo, não só para admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo pelo pacto da graça. Como instituído por Jesus? Porque Jesus disse, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ok? Então, o batismo, ele não é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não. É em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Ok? Muitos aqui já batizaram pessoas e a gente sempre antes do batismo lembra isso. Porque é através da obra dos três. Das três pessoas da Trindade, que é um só Deus, mas em três pessoas. Então há uma ação do Pai em ter escolhido. Há uma ação do Filho em ter possibilitado você receber a salvação. E há uma ação do Espírito que convenceu você para aquilo, amém? Então, em nome dos três, ok? Algumas pessoas oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não é bem o que a Bíblia ensina. No final da oração, a gente fala em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, faça tudo em nome de Jesus. Então, a nossa oração é em nome de Jesus. Nada contra quem faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas, a gente fala em nome de Jesus, amém? Né? Por quê? Porque eu só posso ter acesso ao Pai através de Jesus. Então, é algo que é mais coerente com o ensino bíblico. Amém, gente? Amém. Porque a hora vocês me interrompem aí, viu? Porque às vezes eu pego o bonde aqui e vou andando. Instituído por Jesus Cristo, não só para admitir na igreja a pessoa batizada. Por que não só para admitir na igreja? Porque o batismo é a porta de entrada da igreja visível. Tá bom? Quando a pessoa recebe a Jesus, ela é introduzida no corpo invisível de Jesus, que é a igreja chamada universal, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tá bom? Então, o que é a igreja universal? É a igreja que está em toda a terra. Amém? Não só na terra, mas também no céu. Porque a gente também divide a igreja militante, que é a que está aqui, eu tenho que providenciar um quadro. Né? É bom para a gente poder... É para fechar, a gente gasta no papel, né? O quadro a gente apaga. Então, existe a igreja militante, que somos nós que estamos aqui trabalhando, lutando, né? Ganhando almas, crescendo, servindo para a glória de Jesus. Existe a igreja triunfante, que é a parte da igreja que já está na eternidade com Deus. Amém? Então, a igreja militante, ela não é só a Vida Nova, a Assembleia de Deus, ou alguns irmãos que estão em alguns outros lugares que a gente não recomenda, mas também sabe que são convertidos lá, como Universal, outros grupos por aí. Então, quando eu recebo Jesus, isso pode acontecer na cela da prisão, por exemplo. Estou ali sozinho. O que acontece? Se eu tenho um teatrinho ontem, semana passada, foi no Caleb, não foi? Vamos fazer de novo? Vem cá, Chateau, por favor. Chateau aí, tá? Levanta, por favor, Juliana. É o seguinte, Juliana é Jesus. Oh, glória. Obrigado, gente. Chateau, isso, glória. Isso, quando a gente combinou que ele viesse de branco e bermuda quadriculada para representar Deus. Aí, repare, Cristo aqui, assim, porque Cristo é o cabeça, e essa parte de Cristo aqui é o seu corpo. E qual é outro nome que a gente dá ao corpo de Cristo? Igreja. Amém, irmão? Isso é importante, tá bom? Chateau Espírito Santo do olho. Olha aí, tá vendo? E aqui está com a pombinha do Espírito Santo. Ô, glória, ele está na unção mesmo. Eu estou aqui no mundo, eu vou chamar assim, vem cá você para fazer o diabo. É brincadeira, fica aí. Eu estou aqui na curtição, no mundo, e tal, tá, não quero nada com Deus. Ok? Mas... O pai, me escolheu. Ok? Cadê o pai? Então, a gente está de branco também, fazer o pai. Venha, Moisés, você é o pai. Ok? Ô, glória, vai joelhar logo aqui. Você é o pai. Eu estou aqui no mundo. Ok? Estou aqui no mundo. Não estou nem pegando a sua mão ainda. Sei que está me protegendo. Então, aqui é o pai, ok? O pai me escolheu? Está lá, Efésios. Você lê Efésios, é uma carta curta de Paulo. Mas isso é muito claramente isso. Se tem qualquer dúvida, Romanos 8, 9, 10 em diante, você vai ver que quem escolhe é o pai, tá? Aí eu estou aqui na farra, não quero nada com ninguém. Aí o pai fala assim, olha, você é meu escolhido. Fala aí, pai. Pai, você é o meu escolhido. Não, sem o Pai. Filho, você é o meu escolhido. Filho, você é o meu escolhido. Aleluia. Então o Pai fez o quê? Escolheu, certo? Alguns discutem se foi antes de nascer, se foi depois de nascer. É uma discussão que é meio sem sentido, porque Deus é dono do tempo, né? Então, diz infralapsionismo ou supralapsionismo, não vamos complicar não, amém? Quando a gente tiver o seminário Vida Nova, a gente explica essas coisas. Amém? Amém ou não? Você, o Pai me escolheu, não foi? Papel do Espírito. Vai lá, Espírito. Não quero. Aleluia! Aplauda, Jesus. Quero ser mais, não foi não? Calma. Amém, pode sentar. Olha que maravilha. Você percebeu que os três trabalharam? Não foi assim? Quando o Espírito me pegou no mundo, e a gente já disse me converti, né? A gente precisa converter, viu? A gente fala me converti, né? Mas tudo bem, sem eu de menos. Aí quando o Espírito me pegou lá, porque o Pai me escolheu, né? O Espírito pegou e me introduziu no corpo, não foi? Eu fui batizado. Esse batismo que o Espírito faz é que é o batismo de salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Como é que o ladrão da cruz foi salvo? Se ele não foi batizado na água. Porque o batismo que salva é o que o Espírito faz no corpo. Amém, amado? Então, eu quis porque eu quis? Não, porque ele me convenceu e me introduziu no corpo. Amém? Uma vez que eu estou no corpo, eu devo fazer esse sacramento, que é o batismo, para ser introduzido na igreja visível. Amém? Então vamos lá, levanta de novo. Vem igreja visível aqui, vocês quatro. Vocês três aqui, igreja visível. Aí eu já estou com Cristo, ok? Aí, fica a igreja visível juntinha aí os três. Aí eu estou com Cristo, certo? No que eu estou com Cristo, e estou no corpo dele, invisível, que eu posso me converter lá na missão solitária da NASA, no espaço. E aí, o que eu vou fazer? Eu já estou no corpo de Cristo. Porque a igreja universal, invisível. Amém, gente? Amém. Só que Cristo falou assim, ah, meu filho, você vai precisar aprender, vai poder conviver, vai poder tirar um carrapato seu. Então, tem uma obra aqui que eu vou fazer. Aleluia. Na minha igreja. Aí, Jesus vem me conduzindo, Jesus. Pronto. Aí vem. Aí, o cabra aqui vai me pegar, me pega aí. Amém. Com muito carinho, né? Isso que pegou força. Aí vai e me leva para, junto com Jesus aqui, a própria igreja, me leva para eu estar tanto no corpo de Cristo invisível, que é a igreja invisível, universal. Amém, gente? Amém. Quanto no corpo físico aqui. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Aí eu estou aqui já, né? Eu não estou aqui? Uma vez que eu estou aqui, é claro que eu vou buscar tudo isso. O Espírito também vem, Espírito. O Espírito Santo também está conduzindo esse processo, amém? Amém. E o Pai está lá, regendo a minha vida. Aleluia, me abençoando, ok? Estou aqui no corpo visível, no corpo invisível, e tenho Espírito, ok? Amém, irmãos? Amém. Vamos aproveitar a cena aqui, que tem outro capítulo. Então, aqui eu fui batizado pelo Espírito no corpo invisível e pela igreja no corpo visível. Amém? Amém. Eu fui batizado pela igreja. Uma vez que eu estou aqui, eu já venci muitas coisas, mas tem alguns vícios ainda, sabe? A carne ainda está ali muito forte. A carne morreu, mas parece que no terceiro dia ela ressuscitou de novo. Ela está querendo, né? Aí o que acontece? Eu vou buscar e a igreja vai me ajudar. A igreja e Jesus vão me empurrando para ficar bem perto do Espírito, bem perto. Bem colado. Oh, glória, aleluia, aleluia. Vai orando por mim aí, o Espírito me abençoando. Oh, glória, aleluia. Fui pleno, cheio do Espírito Santo. Batizado com o Espírito. Por quê? Vamos fazer aqui outro teatro para entender outro capítulo. Pode sentar a igreja. Vamos lá? Jesus está aqui, né? Uma vez que o Espírito me batizou em Jesus. Amém, gente? Amém. Automaticamente, Jesus, pela obra redentora dele, pelo poder dele, ele me faz ser batizado no Espírito. Olha que coisa tremenda. Eu estou dentro de Jesus no seu corpo. Amém? Amém. Mas também estou recebendo a ação do Espírito, porque a Bíblia diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. O Espírito é o Deus conosco. Jesus não era Emanuel, Deus conosco, quando veio e foi encarnado? O Espírito hoje é Deus conosco, porque Ele age na igreja. Amém? Então eu estou batizado em Cristo e em o Espírito. Amém? No Cristo e no Espírito. Amém? Amém. Só que eu preciso ser cheio desse Espírito. Ok? E aí vem o batismo com o Espírito. É quando o Espírito passa a ter uma ação muito mais ativa em minha vida. A debruça sobre mim, Espírito. Aí, aleluia, tá vendo? Ele se derramou sobre mim. Então, pode sentar, muito obrigado, vocês são ótimos. O que acontece aqui é que eu estava no mundo, o Pai já tinha me escolhido, o Espírito veio, me pegou e me batizou no corpo de Jesus, que é a igreja. Amém, gente? Uma vez que eu estou na igreja invisível, universal, eu começo a querer estar na igreja visível também. E Jesus e o Espírito vão me conduzindo para uma igreja local. Que às vezes eu converso, inclusive, dentro da igreja local, né? Nem sempre se converte lá na NASA, na atmosfera, né? Uma vez, então, que eu fui batizado nessa igreja visível através do batismo nas águas, amém? Eu já faço parte. Então, a gente está falando aqui do batismo no corpo de Cristo, invisível, que é o que salva, que foi crer no Senhor Jesus. Quem crê, se for batizado, será salvo. Então, uma vez que eu fui batizado aqui em Jesus, na minha conversão, eu já estou salvo. Amém, gente? Ok? Claríssimo isso, né? Bom, aí vem o batismo, que não é o batismo de salvação, que é o batismo no corpo visível, que é na vida nova, na piscina. A gente tem até que ver se a piscina está boa, que a gente vai dar um remendo lá para batizar os rapazes aí. Então, uma vez que eu fui batizado lá, o batismo de salvação é aquele ali. Mas eu devo fazer esse aqui também. Amém? O cara que não é batizado com o Espírito Santo também é salvo. Mas eu quero também ser batizado com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Que é através dessa busca, dessa entrega. Nem sempre o batismo com o Espírito Santo vem com línguas, como algumas igrejas dizem. Porque Paulo diz, uns falam essas línguas, uns... Então é bom buscar porque é edificação própria, mas é o menor deles, porque você edifica só você mesmo. É bom. Eu oro em línguas e é uma bênção tremenda, ok? Se você não é, busque. Mas nem sempre o cara que é batizado no Espírito Santo fala em línguas. Amém, gente? Então nós falamos aqui de três, a Bíblia diz que isso é um batismo, né? Falando do importante, do primeiro. Mas eu poderia dizer didaticamente que nós temos então três batismos. Ok? O batismo que é no corpo, que é o da salvação. Amém? O batismo nas águas, que é para comunhão com a igreja local. E o batismo com o Espírito, que é para plenitude receber os seus dons. Amém, amados? Muito claro, amém ou não? Está explicado, né? O batismo do Espírito é quando o Espírito me pegou no mundo e me batizou em Jesus. Ele não me introduziu em Jesus? Não é um batismo? O batismo do Espírito Santo é esse. Agora, o batismo com o Espírito pode ser antes ou depois, inclusive, de ser batizado com a igreja. Eu fiz o teatro aqui, com o batismo com o Espírito, ser depois do batismo com a igreja. Mas São Cornélio, ele foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, não é verdade? Então, mas nunca uma pessoa vai ser batizada no Espírito Santo sem ter que ser batizada no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Está claro isso, né? Diga. Sobre a questão do texto de falar assim, um só batismo, é que é um batismo comum à igreja. Né? Mas o texto aqui de Hebreus 6, 2, deixa claro isso. O ensino de batismos. E de imposição de mãos. Batismos. Oh, muito bem. Olha aqui, caralho. Cara, meu Deus. Olha a coisa linda aqui, ó. Hebreus 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos. Está vendo? Amém? Então a Bíblia não se contradiz, a Bíblia se completa. Então eu falei dos três batismos que existem na fé cristã, que é o batismo, os três batismos que acontecem conosco. Amém, irmãos? Amém? Se você não é ainda batizado, eu acho que aqui todos são, mas se alguém não é batizado ainda com o Espírito, para ser cheio desse ânimo, de gozo do Espírito e dos dons, busque porque Deus tem isso para você. Amém ou não? Amém? Amém? Ficou claro? Amém? Não ficou? Vamos lá. Se não, é só sair na internet e ouvir de novo que vai ficar fera. Então, não só para admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da sua graça. É um selo na terra, sim. De sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo. Quem não quer ser batizado, talvez ainda não tenha recebido a salvação de Jesus. Porque o cabra, quando recebe Jesus, ele quer logo ser batizado. Né? Você vê o Roberto e fica, pastor, meu batismo, pastor, meu batismo, pastor, meu batismo, pastor, meu batismo. Amém, amado? Misericórdia, o tempo corre, hein? 1.2, o significado do batismo. Foi instituído por Cristo depois que ele consumou a obra da reconciliação e depois que esta recebeu a aprovação do Pai na ressurreição. Ele ordenou aos discípulos, ide, portanto, fazer o quê? De todas as nações, fazendo o quê? Em nome do Pai e do Filho. Percebeu que não tem vírgula? Como na sua Bíblia também não tem vírgula. Diga. Era em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Amém? Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Ok? A melhor forma de traduzir é essa, que não é nem o que foi usado aí, foi NVI, infelizmente. Quem crê e for batizado será? Salvo. Porém, quem não for batizado, não. É assim que diz aí? Não. Diz aí assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será o quê? Condenado. Você está vendo aí que o batismo não é para salvação? Amém, irmãos? O batismo é para o salvo, diga. Quem não crê já está condenado. Entendeu? Então, não é para a salvação. O batismo é o sinal e o selo da nova aliança, estabelecida por Jesus Cristo. Após ouvir o sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, quase 3 mil pessoas se sentiram tocadas e lhe perguntaram, que faremos? E a resposta foi, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quando nós não tivemos, né? Sim, essas conversões assim, massa, a gente tem que estar preparado, né? Para poder ensinar o povo a batizar. Pastor, naquele tempo batizava na hora. Por que a gente não batizou na hora? Alguns irmãos batizam na hora porque acham que se não batizar o cara vai para o inferno. Coisa que a gente viu claramente que não tem coerência bíblica nenhuma, amém? Outra coisa, naquele tempo eu tinha uma igreja pura, santa, e a igreja universal era a igreja local. Não tinha heresia em Atos dos Apóstolos ainda. Ok? Então, a igreja é só uma. Hoje, como existem muitos equívocos, muitos erros, muitos enganos, a gente tem que dizer à pessoa o que é o batismo. Senão ela pode, inclusive, achar que o batismo, que nem se a minha prima batizou lá o avô dela morto nos mormons. Entendeu, irmão? Porque nos mormons você batiza a sua avó através de você. Claro que isso é a doutrina bíblica, a doutrina em cima das heresias dele, ok? Usa aqui. Tem mulher difícil de escrever, cara. Amém ou não, amados? Amém? Elementos do batismo. O batismo cristão envolve dois elementos. O elemento espiritual, essencial, interno, invisível, mas real, também chamado de batismo com fogo, que consiste na operação divina pela qual o Espírito Santo faz do ser humano uma nova criatura. Amém? Então, o Espírito Santo batizará e vem aquele que batizará com o Espírito e com fogo. Aí alguns, existem uns teológicos enormes sobre isso, que alguns dizem assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o fogo do Espírito Santo. Aí eu preciso, não. Batizado com fogo é uma coisa. Batizado com o Espírito Santo é outra. Porque alguns dizem assim. Porque Jesus disse, a palha queimada e jogada fora, nesse mesmo texto. Então alguns pensam que uns são batizados com o Espírito e o outro são queimados por Deus no fogo do inferno. E aí, depois de séculos de discussão teológica, alguns teólogos reformados, que têm uma teologia parecida com a nossa, inspirou a nossa, eles disseram, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, sim, é uma ação de Deus com o mundo. Aqueles que recebem ao Espírito Santo, recebem também seu fogo, que consome a palha, o feno e a madeira, mas o ouro fica. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é a ação poderosa do Espírito Santo que consome o que é ruim em que é santo e consome quem não é santo todo. Entenderam, irmãos? Então, se você é santificado por Jesus, você recebeu Jesus, o fogo do Espírito vai queimar em você o que não presta. Amém? Por isso tem gente que tem medo de orar. Porque você vai orar, mas vai que Deus quer me mudar muito. Não, ao contrário. Tem que buscar orar para poder ser em todas as áreas. A gente busca só em uma área e não busca em outra. Então, a ação do fogo do Espírito Santo faz com que se consuma em nós aquilo que não é excelência, aquilo que não é ouro. Amém ou não? Amém. E quem não é salvo, esse fogo é a calamidade, a destruição, que também é feita por Deus àqueles filhos da desobediência. Diga. O texto, né, em 1 Coríntios 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Entendeu? Amém? Coríntios? 1 Coríntios 3, 15. Amém, irmãos? Então, o que acontece? A obra e a ação poderosa do Espírito Santo vai varrendo. O que não é santo, queima. E quem não é salvo, queima também no inferno. Entenderam? Amém ou não? Amém. É o fogo consumidor do Espírito Santo, tá bom? O texto que a gente leu da conversão dos 3 mil foi em Atos 2,37 e Atos 2,38. 1.3, elementos do batismo. Falamos então desse batismo com fogo, que não necessariamente é o batismo com o Espírito Santo na plenitude, mas é essa ação consumidora que o Espírito faz na vida daqueles que são salvos. Amém? Claro que a gente pode ampliar isso e considerar também o batismo, uma plenitude do batismo com fogo, amém? Quando você é cheio do Espírito Santo e começa a executar os dons do Espírito. Não tem como ter dons do Espírito sem você ser cheio do Espírito Santo. Diria até, ao contrário do que alguns dizem, que não tem como você ter frutos do Espírito se você não for cheio do Espírito. Para ter fruto e para ter dom tem que ser cheio. Amém? Agora, entenda uma coisa. Repare só. Vocês lembram de Coríntios? Eles eram carnais. Ter dom e ter sido batizado com o Espírito Santo não quer dizer que você vai ser espiritual. A marca de quem é espiritual é viver os frutos do Espírito, o amor, inclusive. Se não tem amor, é carnal. A gente pensa que uma pessoa super espiritual que tem dons. Uma pessoa super espiritual não é uma pessoa que tem dons. Uma pessoa super espiritual, sei que eu posso dizer assim, é uma pessoa que vive os frutos e dá frutos. Amém ou não, irmãos? Porque a gente tem que dizer qual é o padrão nosso. O que é que a gente quer como igreja? Às vezes a gente se admira porque o pastor tal tem um dom tal, o dom tal. De quantos já tratei com situações muito, muito, muito feias na vida pessoal? Está entendendo? Amém ou não? Então, a gente tem que procurar, em nome de Jesus, o fruto do Espírito Santo, que é o amor e suas consequências. Bondade, longanimidade, domínio próprio. Amém? Contra isso não há lei. Vocês estão comigo aqui? Amém ou não, irmãos? Amém. Outro elemento é simbólico, material, externo e visível, constituído pela água. Eu vos batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11, Marcos 1,7-8 e Lucas 3,16. Entenda uma coisa. Jesus usou coisas simples no seu sacramento. Tem coisa mais simples que água? Para batizar? Não, precisa de muita. Ou por imersão, ou por afusão, ou até por aspersão, é água. Que naquele tempo era a coisa mais barata que tinha, como ainda é hoje. Jesus podia dizer, vocês vão batizar com vinho. Ia ser caro, hein? Mas ele preferiu que fosse com água para simbolizar essa lavagem de pecados. E também o enterro, a morte do velho homem. Bom? Então, olha aqui. Se o cara fosse alcoólatra, então, isso é complicado, né? Porque ele ia beber um pouquinho na hora. Então, vamos pensar o seguinte. A ceia é o quê? Pão e vinho, que era a bebida mais comum no tempo. Ok? Então, Deus, como foi cuidadoso conosco com esses elementos tão simples para os nossos sacramentos, tá? Ah, e o óleo da unção? Unção com óleo não é sacramento, ok? Unção com óleo não é sacramento. Só existem quatro coisas que o cristianismo admite que sejam usadas nos seus cultos. Quatro coisas, ok? Como elementos, como coisas. A água do batismo, o pão e o vinho da ceia, amém? Amém? Isso é o elementar, o mais importante. E a unção com óleo, que não é um sacramento, não é fundamental. Ok? Que óleo é? Ah, tem um óleo ungido que foi para o monte, polvorou em cima do óleo. Irmão, olha aqui. Não existe óleo ungido, existe unção com óleo, amém? Unção com óleo. Não existe óleo santo, existe um santo que unta com óleo, que unge. Ungir é untar, molhar com óleo. Como é que o óleo vai ser untado? Não é muito coerente filologicamente, né? Como é que molha a água? Tudo bem. Entendo que ele quis dizer que era consagrado, né? Mas vamos lá. Então, o óleo é para unção. Qualquer óleo. Ah, tem que ser o óleo que era feito no Velho Testamento. Como é que o povo, Jesus ia mandar os 70 usar o óleo quando ele enviou em Lucas, se eles não tinham acesso ao óleo do templo? Óleo é óleo, provavelmente é azeite de oliva aqui, ok? Mas pode ser óleo de amêndoa também, não é o elemento do óleo, mas é óleo como símbolo do Espírito, amém ou não, irmão? Tá claro, não tá? Povo, a gente adianta o barco. Batismo de um etíope. A mesma distinção se acha clara no batismo que Filipe ministrou ao oficial da rainha dos etíopes. Depois de Filipe lhe ter falado de Cristo, ao chegar a um lugar onde havia água, disse o chefe da rainha: eis ali água, quem pede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois dessa categórica profissão de fé, desceram ao local onde havia água e o chefe da rainha foi batizado com Filipe. Atos 8, 36 a 38. Note-se que o funcionário da rainha só podia fazer sincera declaração que fez a respeito de Cristo depois de ter recebido o Espírito Santo. Porque ninguém poderá nem mesmo invocar com sinceridade o nome do Senhor, senão pelo Espírito. Amém? Então ele já tinha se recebido a Jesus, tinha convertido, você não queria o batismo. Tem gente que quer o batismo para fazer parte do grupo social igreja. Por isso que a igreja tem que estar sensível quando batizar qualquer pessoa. Amém ou não, irmão? Vamos entender uma coisa antes de terminar aqui. O batismo, ele tem que ser por imersão, expressão, como é que a vida nova faz? Nós batizamos as pessoas por imersão. Não porque não aceitemos o batismo de aspersão ou afusão, que é aquele que joga um pouco de água sobre a cabeça da pessoa, ou muita água se for afusão. Se for aspersão, um pouquinho de água sobre a cabeça. Se for afusão, muita água sobre a cabeça. Se for imersão, mergulhado. Por que a gente aceita o batismo qualquer um dos três? Porque a palavra significa que está sob a água, está embaixo da água. Ok? Então, nenhum texto da Bíblia ordena e deixa claro que tem que ser mergulhado na água. Então, se um irmão presbiteriano vem e for batizado, a gente aceita, recebe, está na bênção. Amém, irmãos? Ah, e se ele foi batizado quando era criança? A gente estimula ele a ser batizado adulto. Ok? Porque embora aquele texto diga que quem crê e for batizado será salvo, está falando do batismo que salva, que é pelo Espírito, a gente pode entender uma coisa, que há uma necessidade de querer ser batizado, que foi perguntar em Atos. Não foi o que a gente acabou de ler aqui? O que diz o texto de Atos? Responder, perguntaram, depois de terem se declarado convertidos. O batismo é o sinal de ser nova aliança. Está em cima da sua apostila. 1.2, segundo parágrafo. Após ouvir o sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, quase 3 mil pessoas se sentiram tocadas e lhe perguntaram: o que faremos? E a resposta foi o quê? Arrependei-vos e cada um seja batizado. Então há uma volição, há um desejo, há uma busca para fazer aquilo que o Senhor determinou, uma vez que ele vai fazer parte desse time agora. Ok? Então, a gente estimula uma pessoa que foi batizada enquanto criança presbiteriana para ser batizada. E um católico? O católico a gente exige que seja batizado. Por quê? Porque a instituição que o batizou, não batizou como a Bíblia manda. O batismo católico é totalmente diferente do batismo presbiteriano de crianças, por incrível que pareça, por causa da teologia do batismo. Ok? Na igreja católica, se batiza para tirar o sujeito de ser pagão. Ele passa a ser cristão com o batismo. Na teologia reformada presbiteriana, anglicana, de outros grupos, o batismo é feito crendo que é uma promessa de salvação para a criança. Discordo das duas. Ok? Por isso que o presbiteriano a gente estimula e geralmente eles querem ser batizados. Mas o católico a gente exige que seja batizado. Está claro, amém ou não? Vamos lá. Tiago. Oi. Aqui no nosso caso, se perguntar até a mim, qual a sua religião? Sim. Diria a presbiteriana reformada? Não, você diria sou vida nova. Como é nessa igreja? Vida nova. Qual é a denominação? Comunidade evangélica. Ok? Não, foi ótima. E muitas pessoas fazem essa pergunta. Que igreja você é? Amém ou não? Amém, queridos. Amém, amém. Né? A gente, não, mas é porque lá na Vida Nova a gente, esse tipo de vida, tem uma denominação assim, mais igual aos outros. Como se a gente é tão diferente de tanta coisa? Essa semana estava explicando a irmã, ela disse, a gente é o que mesmo? Assim? Não, eu sou Vida Nova, agora a gente é o que mesmo? Aí eu falei, olha, a gente tem algumas coisas de irmãos batistas, algumas coisas de irmãos presbiterianos, algumas coisas de irmãos da Assembleia de Deus, mas o que a gente quer mais é ser tudo da Bíblia. Amém? Então, não somos a igreja, ou a, não, todos esses grupos que eu falei são grupos sérios, salvos, amém? Que a gente tem muito que aprender com eles, que estão há muito tempo na jornada, ok? Mas, quando a gente tem essa reunião do como cremos, a gente não pode forçar a barra e dizer que a gente é batista, mas isso não é. O nosso sistema de governo não é batista, como é que a gente vai ser batista? Batismo é democrático, as pessoas votam e escolhem as coisas da igreja. Nós amamos os irmãos, eu vim de lá, cresci, aprendi muito. Cresci lá e fiz faculdade batista. Mas também voltei na presbiteriana e fiz seminário presbiteriano. Então aprendi com os dois. Nós não elegemos e votamos pelas decisões da igreja. Nós não cremos que a democracia é a voz de Deus. A voz do povo, para nós, não é a voz de Deus. Ok? A ia do pastor é, pode estar errada também. Mas parece mais com o que a Bíblia ensinou. Amém ou não? Na Bíblia não tem eleição para nada. A eleição da Bíblia, dos diáconos, não é eleição democrática, até porque a democracia não existia naquela época. É uma ideia republicana, é uma ideia iluminista. Da maioria escolher e a minoria mesmo de 49% se submeter. Na Bíblia não tem. Se você mostrar um texto do Novo Testamento que o povo escolheu por voto, aí eu vou ser obrigado a mudar a nossa forma de fazer. Mas não é o que a Bíblia ensina, ok? Vamos amar, aprender com eles, mas não somos batistas, porque nós não temos eleição e algumas outras diferenças. Amém ou não? Vamos lá. Declaração de Jesus. O próprio Jesus também fez essa distinção entre o batismo como realidade operada pelo Espírito Santo e o batismo simbólico, representado na utilização da água. Como se pode ver no início do livro de Atos dos Apóstolos, num texto em que Jesus Cristo mesmo é quem está falando. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então Jesus fez a distinção entre os dois. Está vendo? E Jesus mandou batizar com água, está vendo? Então existem sim os batismos. Amém? Que eu falei mais cedo? Pergunta de Pedro. Quando Pedro justifica perante os demais apóstolos o fato de haver entrado na casa de Cornélio para pregar a palavra, Lucas, que registra o fato, diz que enquanto Pedro falava, Lucas no livro de Atos, tá? Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo foi derramado sobre os ouvintes. E nesta oportunidade, Pedro fez clara a distinção entre o batismo como realidade produzido pelo Espírito Santo e o batismo simbólico, feito com o uso de água. O batismo na água é um batismo simbólico. Amém? Amém? Mas a ceia, olha aqui uma distinção importante. A ceia é mais do que um símbolo. E o batismo também é mais do que um símbolo. Por quê? Porque não é em si mesmo. Precisa de uma circunstância. O cara precisa ser convertido. Ok? Agora, se eu fosse chamar de símbolo, eu diria que o batismo na água, ele é muito mais uma representação do que já aconteceu. E a ceia é algo que já aconteceu, mas também que está acontecendo na hora. Ok, irmãos? Mas isso é uma questão filosófica, não tem tanto sentido discutirmos aqui. O que importa é saber que tanto o batismo quanto a ceia, o Senhor nos mandou fazer, e é algo que simboliza a nossa fé, embora não sejam somente símbolos. Amém ou não? Amém, amados? Feito com o uso de água. Na seguinte pergunta, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós recebemos o Espírito Santo? A distinção acima indica entre batismo real e o batismo simbólico, ajudará o crente a fazer distinção entre os dois batismos. Mais uma dentro aqui. A gente pode botar uma aspas aí nesse simbólico, ok? Por favor, se tiver uma caneta, faça isso. Porque nós vamos reduzir batismo na água somente um símbolo, tá? Senão teremos que resumir a ceia somente um símbolo também. Portanto, quando alguém diz que o batismo não salva ninguém, só pode estar se referindo ao batismo simbólico, que é o batismo onde? Na água. E quando Cristo declara quem crê que o batizado será salvo, está falando do batismo real, o batismo no corpo dele. Amém? O batismo no seu corpo, realizado pelo Espírito Santo. Amém, amados? Semana que vem, então, nós vamos trabalhar profissão de fé, que é o que nós fazemos quando nós batizamos, tá? Essa é sua, essa apostila é sua, cada um com a sua, por favor, pode ficar. Se você puder ficar com uma por família, ok. Mas se você estuda separado o seu cônjuge, cada um no local, você pode ficar um para cada, tá bom? Amém? Vamos orar ao Senhor. Alguma dúvida sobre o batismo, irmãos? É claro que existe toda uma biblioteca universal sobre batismo, né? Nós falamos o que é princípio, o que é básico, amém? Sobre o batismo. Deus, obrigado por sua palavra, que nos atrai e nos dá condição de vivê-la quando vem com teu poder. Que nós estejamos batizando muitas e muitas e muitas pessoas. E que em nome de Jesus possamos ganhar essa cidade para o Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém, amados? Então, como eu falei, nós vamos começar...